6250, complete final call tower 118.95. Bom dia, São Paulo, está autorizado nível 360 via Pêsulo 16, inicialmente após conforme a rota do plano de voo. Decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda após Leda Bridge. Controle, opera 119, decimal 8, aciona 5460, cotejo. Autorizado São Paulo, Congonhas, 360, primeira aerovia pelo Zulu 16, decolada 10, primeiro curva direita, da El Leda, após Leda, voa bridge. 119.8 é o controle, 5460, transponder, voo no 397. Correto, no 397, confirme o gate. Tá no 3. Copiado. No 397, só me encontro pronto, então, para o pushback acionamento no 03. Confirma os trechos que tá mantendo, amigo. Agora 800 pés, cara, descendo. Senhor, eu solicito que o senhor mantenha 500 pés. Eu vou ter uma aeronave que vai decolar agora, vai para o sentido corredor forte, tá ok? Vai decolar 1.000 pés. Vai manter a separação prevista, tá ok? Sim, você vai descer para os 500 e após já tá já visual com o local de pouso, senhora. Sim. Graças, bom dia, chamada para a próxima decolagem. Índio November Alpha, decola 16, vai manter o setor sul do campo e aguardar para o cruzamento. Então, pela contra o vento da Luzera, aguardando instruções para cruzamento, Índia November Alpha. Matias, pode ser contra o vento mesmo, Índia November Alpha, aguardando para o cruzamento. Gente, não aguarda. O Chanel 6250, clear to land on 110, wind 090 degrees, 79. Zero, confirme. Lima? Livre Sarasha para distância. Para o circuito da pista 10, decola da pista, aguardando a autorização da torre com relação às curvas, se à direita ou à esquerda. A mesma opera em 1.9, confirmando 1.895. O controle opera em 1.9, decimal 8, e irá acionar no transponder 0.175, cotejo. Tô limpo. Espaço militar, livre acionamento, só me para o táxi. Desça para 050. Vai atingir 5 mil, Charlie, tá conforme. Desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no meio, livre LF, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 6, reportaria estabilizado ILS, X-ray, Charlie, Charlie. Autorizado como esquerda para cruzamento para cabeceira 28. Acusará liberando o eixo Wind November Alpha. Chanel 6250 on the ground at 18. Leave next to right and contact the ground 12 on the small 9. O Quilo Quebec Serra mantém o corredor Vera Cruz após Interlagos. Ocean S 5250, Sex by Alpha, report V4 Juliet. Trip 5414, foi Itápia da presente, descida para o 050. Para o 050, direto Itápia agora. Torre Salvador, o Índio Weber Alfa Cusa livrou o eixo da 10028, guardando a transferência. Afirmativo, pode prosseguir via linha do litoral, aguardando a transferência. Gente, via linha do litoral, aguardando a transferência, o Índio Weber Alfa. Confirme que se mostrou, confirme? 19-8, tem um bom voo. 119-80, pro Índio da Vibra Alfa, graças ao regresso. Torre remete de Vera Cruz. Alfa Vitor Juliette, voo local autorizado a 1-1000 pés, decola 1-7, a curva é à direita, corredor a céu, controle opera em 1-9-8, aciona 0-1-5-1 no transponder, cotejo. Está confirmando? Sim, desça para 1-1500 pés, o ajuste Salvador 1-0-6, na Flor de Paripe, o Sierra Romeu Juliette. Correto, a Fuita Juliette 02 no POB. Acionamento táxi decolagem, chama agora 1-1-8-9-5 com a torre. S6250, taxi via Juliet Gate 02. Corredor forte, confirme o destino do Índio November Alpha. Afastará até 20 milhas no máximo. O Índio November Alpha. Gente, a parte de 20 milhas para retorno, Índio November Alpha. Chamará para o retorno, o Índio November Alpha. Romeu Fox Lima, partida presente, só autorizado direto com a esquerda com o Pronorte, vento 1-0 graus, 8 graus. Fox Lima decolou 2-1, chame controle 19-8, bom voo. 19-8, grato, Roger. estabilizou, Charlie, tá no uniforme. Charlie, tá no uniforme, complete. Final, chame torre, 118.95. 18.95, Charlie, tá no uniforme. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, controle, prossiga. Regulou na sua escuta, tá com o sentido pro Anorte, já batendo 500 pés. Tá no trânsito com a 0150. Sente, mil pés, o Romeu Fox Lima. Todo dia, vai bater mil, o Fox Lima. O Romeu Fox Lima, confirme o destino? É, fazendo Itacira, Grupo Zulu, município de Itaquim de Feira, radial 348, afastado 70 milhas de Salvador. Gente, confirme POB e estimado de pouso. Estimando em mais 35 minutos e o POB são 4 almas agora. Gente, reporte 20 milhas o Romeu Fox Lima. Reporte na 20ª o Fox Lima. Trip 5414, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio, livre da restrição de altitude em Itaquim. Trip de restrição, descendo com 1.016 para 3 mil pés, após esse trap, dá-lhe o procedimento. Autorizado, trip 5414, reporte localizador. Salvador, muito bom dia, tá 3602, informação Mike, 300 para Porto Seguro. São 3602, para Porto Seguro temos aprovado 300, está autorizado via Peruísque 50, decola da 10 com a direita, saída da Eoleda e após Leda Ilhéus. Controle opera em 1.9.8, torre 1895, aciona 5462 no transponder cortejo. Decola da 10, curva direita, na da Eoleda, após Ilhéus, da Peruíque 50. Cena 5462, 119.8 ao controle, 119.5 da ponte, 3602. Correto, então 3602, quando pronto, chama em posicionamento no 07. Papa Romeo Golf, Mike X-Ray, assina identificação, autorizado de chegada Golf, desça e mantenha o nível 080. Então, uniforme, solo 26, libera direito, chame solo 1219. Direito, 219, Charlie, tá no uniforme. Solo, Salvador, papapá, Charlie, tá no uniforme. Sim, Charlie Tango Uniforme, taxi é via Alfa e reporta antes da Juliette. Taxi via Alfa, reporta antes da Juliette, Charlie. Sou 4-4, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, livre LS, reporta estabilizado. Para 2 mil LS, reportará estabilizado. O quilo Quebec Serra apenas confirmando, está mantendo no meu pé? Pula 1.500 pés. Entendi, informo que no radar aparece agora 1.200. Entendi, na proa de Paripe, reporte ingressando em intervalo. entrada da horta, saindo na horta. Ângulo informe, ingressa no pátio principal e reporta novamente na Taxway Lima, ok? Golo 397 do 3, vai acionar, solicitar acionar na posição para posterior push. Autorizado acionamento na posição, reporte para o push, gol no 397. Reportará para o push, gol no 397. Romeu, Fox Lima, reporte 20 milhas, Salvador. O Quilo Quebec Serra, qual que poderia manter? Laboratório, Zé Bacuã, 085. O Quilo Quebec Serra, está a 1000 pés? 1500. A informa que agora recebo no radar 1100, o Quilo Quebec Serra. O ajuste Salvador 10 no meia, desça para 1000 pés, da presente pro da rotatória, a 1000 pés. Na pro da rotatória, Quebec Serra. Atingiu 1000 pés. Pare. O Quebec Serra mantém a proa da rotatória, chame torre 18.95 para instruções de. Para ingressar no circuito de trás. Estou localizador, trip 5414. Trip 5414, completo o final, chama torre 18.95. Problema Fox Lima, controle. Já mantém o número pé do destino. Não temos tráfego conhecido a reportar nos setores adjacentes, tem frequência livre. Torre, Copa 3, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, reporte na rotatória. Parei. Alfa Vitor Juliette, o senhor tem condições de ingressar e decolar de imediato? 3896, acione identificação, chegada a mar e descendo ao 050. PC por 4 no 4 final normal, trem baixo checado. Correio, Trip 54 no 4, bom dia. Bom dia, Trip. Para seguir a aproximação, informarei o eixo livre. Sete, está com trem baixo checado. Alfa Vitor Juliette, o senhor vai até a cabeceira, vai alinhar e depois decolar, isso? Rolando de imediato, Alfa Vitor Juliette. Sete. Autoriza o CPSS enquadrar com o número 2, depois da aeronave na final da 1-0? Afirmativo, então, aquilo que é DXR. Pode prosseguir na final da 1-7, se programando para prosseguir como número 2, após o trip. Ok, sim, pelo CPSS. Nome indicado? Indicada de 290 mais. São 250 mais, vai seguir a número 2. Vai seguir como número 2 na aproximação. 250 mais, 22 mais. Oceanair 6140, we have a flight level 350. To copy or stand by for 86 kilometers? Okay, stand by for just 1 minute, okay, to copy. 86 flight level 350. Mal vento, trip 5414. 1-0 graus, 1-2 nós, livre pouso, pista 1-0. Obrigado. O Pedro Salvador, tá tapando alfa, Vitor Juliette, DPU, da 1-7, tá cruzando agora direito, andando no bairro do Axé, e atenção para onde eu estou. Alfa Vitor Juliette, no meu pé, corredor Axé, repassando da barra. Repassando lá para da barra, alfa Vitor Juliette. Da Romeu Juliette? Sim. Condições de uma rotatória do presente? Sim, Matheus. Rotatória, o Sierra Romeu Juliette? Da rotatória, Juliette. Ponto de espera, pista 1-0, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-6, apenas atento a homens trabalhando na área gramada, entre a Taxi Índia e Juliette, ok? Estou ciente do pessoal trabalhando, quando o ponto de espera, 2-8-9-5, voo no 3-9-7. Trip 5414, bom dia, taxi via Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Estado 1016. 1016. Clear de Recife, flight level 350, via Upper Whisk 58, runway takeoff, runway 10, left turn after takeoff, Puka Departure and Aracaju Transition, Salvador Departure, 119.8, squawk 5463. que aceita autorizar a descida para 2000 pés ajustada no 096, livre LS, essa porta estabilizada. Dormir autorizado de LS, tomara estabilizado, por Mike aceita. Gigante, a porta vai tentar o visual, caródromo. Já visual, caródromo, José. Gente, arruma meu direto aguardamente para a transferência de comunicação. Aguarda. Transporte para o Regresso Salvador. Pushback, fenômeno 05, chame o táxi. Zero, sem identificação, chegada a mar e descendo a 6.000 pés, ajustado 1016. Identificação, mar, 6.000, 1016, voo 1016. 389, perito da restrição em TAP, descida para 3.000 pés, ajustado 1016. Sierra Romeo Juliette, agora no través de Aratu, chame torre 118.95. 118.95, Juliette. 70, are you ready to copy? Clear de Recife, flight level 370 via upper risk 58. Runway takeoff, runway 10, left turn after takeoff, Puka departure and Aracaju transition. Salvador departure frequency 119.8, squawk code 5464. Agora controle em 119.8, bom voo. Feedback correct, report ready for startup and push gate 10, American 980. Alright, we do have November, we'll call you back for it and go with the government. On the LS, go for my tax rate.